À beira do abismo. Ora viva, este é o À Beira do Abismo e hoje temos a Ana Luísa Alves, que é jornalista da RTP no programa Portugal em Direto. Podem ver de segunda a sexta-feira as várias reportagens que a Ana Luísa vai fazendo para o Portugal em Direto e algumas delas também já passaram no próprio telejornal da RTP. Além disso, a Ana Luísa dança, há muitos anos que dança e dá aulas de dança, nós também falamos sobre isso, e é uma pessoa muito versátil e multifacetada. Eu já conheço a Ana Luísa há algum tempo e sempre achei que ela tinha uma vida muito interessante e que a sua história devia ser contada aqui no podcast. Portanto, falamos da história do percurso dela, falamos das suas opiniões sobre alguns temas controversos, e, enfim, uma conversa muito divertida que gravámos no meu dia de anos, dia 15 de maio, na FNAC do Chiado, daí os ocasionais barulhos que possam ouvir. Mas acho que, no geral, a entrevista ouve-se muito bem e acho que vocês também se vão divertir muito. Portanto, aqui fica a conversa com a Ana Luísa Alves. Comecemos assim, há quantos anos é que tu danças? 20. 20 anos? Tu tens o quê? 23, não é? Sou aos 4, não tenho 24. Já tens 24? Ah, pois tens. Poxa. Fazes hoje, mas eu fiz em fevereiro. Pois é. Fosse 20 anos, caralho. Está a gravar, está. Não, estava a pensar, porque de facto é uma vida. Tive tanto tempo dedicado a fazer a tanta qualquer coisa. Sim, sim. E quando me falam, por exemplo, tenho colegas de trabalho, né, que já estão há 20 anos na área, e pensei, pá, 20 anos é imenso tempo, mas depois também penso, não, mas calma, eu danço há 20 anos, portanto é mais ou menos, embora ainda seja muito nova. Yeah. Desculpa. Eu não me lembro de não dançar, porque era tão pequena, sim, que é um bocadinho por aí. Anos, né? Não tens muita memória, eu não me lembro de não dançar. Lembro-me da minha vida ser as rotinas serem todas à volta da dança, tipo sair da escola para ir para a dança. E claro que os anos foram-se intensificando, as horas de treino, os ensaios, depois comecei a dar aulas também, digressões pelo país. Muito giro. Tu quase, pode-se dizer, quase já na barriga da tua mãe dançavas, não é? Talvez, mas sabes que eu não pedi para ir para a dança, eu não sei porque é que entrei, a questão é esta, eu só me lembro de dançar, não me lembro de um dia ter dito à minha mãe, olha, quero ir para o balé. Não, foi só, pelo que eu percebi, a minha mãe me contou, eu não me lembro, eu acho que fui experimentar uma vez uma aula qualquer, e acho que a professora gostou de mim, e disse, olha, sim, ela pode continuar e tal, e a partir daí fui ficando sempre. Ok, sim. E ajudar as aulas e de vez em quando ainda fazes? Ou não? Já não. Eu lembro-te de teres-me contado uma história, um bocado, pá, a tua mini tragédia à volta disso, que não é uma tragédia, Quando eu rompi o ligamento, quando parei, sim, isso foi há 2011, foi há 8 anos, exatamente, tinha 16 anos. Foi há quase metade desses 20 anos. Sim, ou seja, por norma as bailarinas, os bailarinos têm sempre uma lesão qualquer, há sempre qualquer coisa que lhes estraga ali momentaneamente. Sim. Mas como eu nunca dancei a um nível profissional, não considero que tenha sido profissional, foi... Epá, aconteceu, rompi o ligamento, eu torci muito os pés, pá, e pés de bailarina, ninguém quer ver, eu torci muito os pés, torci, eu venho, torci e não me consegui levantar do chão, pronto, tinha rompido o ligamento no tornozelo, fiquei parada para aí de fevereiro a junho, 4 meses, 3, 4 meses, por aí, mas ainda fui a tempo de retomar os ensaios todos para participar no espetáculo de junho, epá, mas foi muito complicado nessa altura porque... Porque eu dançava, né? Adorava dançar e de repente estava ali privada daquilo. Foi um bocadinho. Eu era uma garota. Eu sabia que ia voltar a dançar, mas eu sabia que às vezes é preferível tu partires qualquer coisa e recuperas a 100%, porque romper o ligamento estás bem, mas nunca estás bem. Por exemplo, eu hoje, ainda hoje, não faço exercício físico, correr e tal, sem um pé elástico. É psicológico, mas eu não consigo. Porque foi daí, isso não? Ficou-me, sim. Então a partir daí. Então tenho o tornozelo super diferente um do outro, tenho na altura fiz imensa. Fisioterapia, lasers, não sei o quê, para fortalecer e tal, porque os bailarinos, porque um mês parado com um bailarino é muito tempo, é o suficiente para tu começares a perder força, elasticidade, tudo. Sim, é como se uma pessoa deixar de ir ao ginásio também durante um mês. Tal e qual. E depois, a partir daí, isso foi um ir abaixo para dar um salto, porque depois nesse ano eu comecei a dar aulas, andei em digressão pelo país com o musical do Panda, integrei a equipa enquanto bailarina. Já vai explicar melhor isso? Sim, e foi, eu acho que às vezes é preciso ir abaixo para ganhar impulso para subir. Sim. Enquanto mais abaixo vais, às vezes mais impulso ganhas para subir. E eu vi isso na altura assim. Depois a partir daí correu tudo bem, tudo, nunca tive grande lesão mais. Tens tipo aquela coisa de andar um degrau para trás para depois subir dois, não é? Sim. Ou seja, sim. Gustavo Santos, não é? É um bocadinho Gustavo Santos, mas há coisas que o Gustavo Santos diz que se aplicam na vida. É, não é? Em geral, sim, mas isso eu acredito, acho que foi isso. isto aplica-se a tudo na vida, às vezes tens que dar um passo atrás para dar dois em frente, é um bocadinho por aí. Não vamos continuar com a filosofia. Não vamos. Mas explica-me lá então, o que é que fazias exatamente com o Panda? Eras daquelas bailarinas... Panda é um musical. Todos... Panda é um musical composto por, portanto, atores... Não. As pessoas baralham, as pessoas confundem. Vamos elucidar. O Panda teve... Quando eu integrei o musical, era o segundo ano de musical. O primeiro ano tinha sido... Panda vai à escola e o meu foi o Panda um passeio pela cidade. Tanto que eu fazia de, comerciante, fazia de astronauta no museu, que ele ia passear na cidade, a cidade tinha um museu, depois era a altura de Natal, fazíamos também de pinheiro de Natal, prendas de Natal, tudo. Então o que é que eu fazia? As pessoas pensam que é um espetáculo de leitura fácil, né, para crianças, mas é muito trabalhoso. Eu entrava em palco 14 vezes. Eu mudava de roupa para aí 10 vezes. Isto é muito, muito, muito. Num dia tens 3 espetáculos destes, imagina, chegava ao fim do dia. Não, mas é um espetáculo muito cansativo. Infantil que não seja. Então o que é que eu fazia? Pronto, tinhas os momentos de teatro, que era com os atores, e depois os momentos de, que era musical, tinhas os momentos musicais onde nós entrávamos. Sim. Éramos 4 bailarinas ou 5 para aí, todas as minhas colegas, ainda hoje eu danço com elas e somos amigas já desde muito pequenas, também começámos a dançar todas juntas. E pronto, integrávamos os momentos de dança, era aquilo, era muito giro. Porque tu não tens noção o que é uma criança ver o Panda ao vivo. É a loucura. Eu, quando estava no Universal, assisti a um concerto do Panda. É a loucura. É a loucura. É a loucura a nível... E nós interagimos com as crianças e termos que basicamente ser arrastadas para fora da multidão, porque as crianças ficavam completamente... Parece quase um comissionazi, quase. É quase. Está perto. Só falta eles estenderem a mão. Sim, tal e qual. Então andámos em digressão. Fomos a Guimarães, Gondomar, Évora e acabámos no Campo Pequeno, aqui em Lisboa. Clássico. Básico. Digressões do Panda. Básico. Enquanto que o Festival do Panda é só num sítio, por norma, na Margem Sul, acho eu, até na Caparica, o que é. Não era no Porto, no Estádio do Dragão? Não. Uma altura que era. Se calhar em dois sítios, cá também pode ser cá e lá, não sei, ter duas datas, não sei. Mas eu sei que cá há certeza. Mas sim, não é que talvez também tenha existido lá. E quanto à digressão, foi espetacular. Foi as notas a caírem na escola. Não foi bem assim, foi um bocado. Eu tenho que confessar que mexeu com tudo, né? Porque nesse ano estava a dar aulas, tinha os meus ensaios, para o PAN, andava em digressão pelo país e pelo meio estava a estudar, ia para a faculdade, né? Só naquela. Yeah. Mas foi muito giro, foi uma altura. E muitas vezes as pessoas deviam te perguntar: como é que tens tempo para dormir? Eu tinha, mas sabes que há uma coisa que eu percebi que o nosso corpo faz, que é quando estás muito cansado, a tua memória começa-te a falhar, não retém as coisas. Sim, é verdade. E eu na altura o que é que eu sentia? Eu não me lembro de muita coisa desse ano. Que eu vivi depois, eu não me lembro. Há pessoas que me dizem: lembras-te quando fomos, não sei. Não me lembro. E há fotos minhas de onde eu fui, assim, eu não me lembro. Porque eu estava tão cansada, porque depois era de exames na escola, a pressão era muito grande também na escola. Eu não me lembro de. Não me lembro. Até em 2011 era secundário, não é? Estava no 11º ano, sim. E. Não era o ano mais importante de todos, mas era um ano bastante importante, porque eu podia ter entrado com essas provas para a universidade. Pronto, eu percebi isso, que o corpo, houve ali uma altura que desligou o cérebro, mas pronto, depois ficou tudo bem e acho que isso me deu o estaleca para hoje em dia conseguir conciliar mais coisas. Mil e uma coisas. Sim, eu não consigo fazer só uma coisa. Não, não é que ainda por cima estás na profissão que exige nada de horários. Nada de horários, né? E sim, completamente. Era o que tu querias sempre? Era ser uma jornalista dançarina? Não me considero que seja jornalista dançarina, bailarina. Desculpa. Desculpa, não gosto do termo dançarina, acho que é muito... Mas há uma grande diferença? Não, acho que é só dançarina... bailarina mais para o balé... Sim, bailarina é mais a sério, né? Mais bailarina. Agora dançarina é mais tipo... Isso é o que dizem os meus primos que não percebem nada. Assim. Sim, quase num hot club or something. E então, o que é que eu sempre... Eu houve muito tempo que quis seguir dança, muito tempo, cheguei a ir ao conservatório, fiz montes de cursos de dança no conservatório no verão, e isso fazia muito mais no verão. Dancei também na companhia Olga Ruriz, fiz ali uns cursos com ela, espetacular, Olga Ruriz era uma referência para mim, e inabalável na dança. Depois, houve uma altura que tive de decidir, né? Ou dança, ou algo mais. Fui pressionada, devo dizer, pelos meus pais, eles queriam imenso que eu seguisse farmácia, que eu acho que não tem nada a ver comigo. Queriam que eu subisse farmácia, acho que não, e tu conheces, né? Acho que não me estás a ver atrás de um balcão, então, quero um Benuron. Mas estás vestida de verde, o que até te ajudava-me a fazer assim. Se calhar, mas então eu pensei assim: jornalismo. eu sabia que queria letras, sabia que queria qualquer coisa ligada às letras, às humanidades. Isso é uma coisa, no secundário também seguiste humanidades? Segui ou... humanidades, okay. Segui humanidades, foi mais ou menos nono, décimo ano, eu sabia mais ou menos o que eu queria. Okay. Pá, depois fui afunilando os interesses e pensei, o que é que eu posso fazer daqui? E pensei, vou ser jornalista. Mas eu não queria ser a jornalista de hard news, eu sabia que nunca seria isso. Sim. Eu sabia que queria contar histórias. A dança é contar uma história, só que é com o teu corpo. O jornalismo é contar uma história com a tua voz. Sim. Aliás, o corpo à voz. E eu comecei a pensar, epá, é isto. Pronto, e veio uns... licenciei-me em jornalismo, não é? Já há 3 anos, depois comecei na economia. Pá, e pensei, isto não é para mim. Mas até na economia, eu via, é possível contar histórias também na economia. A economia não tem que ser o PSI 20, não sei o quê, não tem que ser só isso, não é? Nem tem que ser isso. Ou podes contar histórias com o PSI 20. Ou podes contar histórias com o PSI 20, não é? Com as OPAs, com as ofertas públicas de aquisição e de tudo mais. Aprendi muito, muito, muito em 6 meses de economia, mas também foram só 6 meses. Entretanto, fui para a rádio. Adorei. Na Antena 1. Ou seja, eu entrei no grupo RTP há 2 anos. Adorei, adorei. E pensei, pá, é isto. É isto, e depois eu também sei, acho que a gente sabe que eu tenho muita lata, e acho que foi também a lata que me levou para a RTP, porque eu não mandei um currículo para os recursos humanos, eu mandei um mail para o presidente do Conselho de Administração do Grupo RTP. E disse, olá, sou a Ana Luísa, tenho na altura 22, 23 anos, 21 ou 22, 22. Lembro que mandei um currículo. Mandei um currículo normal, mandei um vídeo e mandei uma reportagem de rádio. Sim. Porque eu queria que me vissem e queria que me ouvissem. Porque só assim é que eu sabia que eu podia vir a ser chamada. Mas o que é que tu pensas quando mandas um mail destes? Que nunca ninguém te vai dizer nada. Nesse dia à noite tive resposta. Eles responderam-me, disseram muito bem, olha Ana, não sei o quê, gostávamos muito do teu currículo e tal, vamos passar para a direção de informação da Antena 1. E eu pensei, pá, espetacular, mas pronto, também não passa daqui, ok, pronto. Pensei sempre assim. Entretanto, pá, responderam-me da Antena 1, mandei para lá o currículo, fiz uma espécie de um casting com os colegas meus e depois acabei por ficar eu. Fizemos pá, 4 ou 5, ali uma manhã de trabalho para avaliar e depois acabei por ficar eu. Entretanto, não ficando na rádio, uma coisa que eu tenho que agradecer sempre à Antena 1 foi abrir uma porta da televisão. E disseram, olha, queres experimentar? Até porque é um costume as pessoas começarem na rádio e irem para a televisão, não é? Sim. Mas é um costume por vontade das pessoas. A mim, não estou a dizer que não era a minha vontade. Sim. Era e não era, porque eu dizia, claro que eu tinha muita curiosidade, mas eu não queria aquela coisa, ai, quero ir para a televisão, isto é um meio para chegar à televisão. Não, se eu ficasse na Antena 1, eu também estava muito feliz. Sim. Porque eu adorava a Antena 1. Não, mas eu estava a dizer isto porque quando eu trabalhei na RTP, diziam, quando eu dizia que gostava de ir para a rádio, que eles diziam que era mais difícil. Era ao contrário, porque sim, porque era a inversão do caminho. Era a inversão do caminho, por norma ninguém faz isso. Mas há muita gente que faz isso. Sobretudo que a televisão tem exigências que a rádio não tem. Claro, obviamente. E é muito mais desgastante fazer televisão do que fazer rádio. Sim. Até porque tens de estar preocupado com muito mais coisas do que na rádio, não tens que estar. Obviamente. E eu acho que a televisão perde um bocadinho a magia que a rádio tem, porque tu na rádio és muito mais descritivo. Obviamente, sim. Por exemplo, tu agora disseste, ah, não sei o quê, eu estou com um vestido verde e tal, será que a gente vai ouvir? Agora vai pensar, ok, ela está ali, tem um vestido verde vestido, não sei o quê, agora digo, estás com uma camisa aos quadrados, por acaso também tem verde. Por acaso isto também tem verde. Já é muito mais descritivo, isto é chegar à essência das coisas. Sim. Enquanto que a televisão mostra, né? A rádio explica, o jornal conta. Não, a rádio. Ai, como é que é? A televisão mostra aquilo que a rádio diz e que o jornal explica e conta. Pronto, exatamente, é isto. As coisas complementam-se umas às outras. Mas estava a dizer que, entretanto, abriram a porta da televisão. Eu estive um mês na televisão em janeiro de 2017, há um ano e meio, mais ou menos, um bocadinho menos. Pá, eu pensei, pronto, isto é muito giro, mas um mês é pouquíssimo tempo. Se eu acho que um ano é pouco tempo, um mês é pouquíssimo tempo. Mas foi suficiente para depois me voltarem a chamar, não é? Para trabalhar lá. Entretanto, eu tinha estado na cultura agora, no Portugal em Direto. E o Portugal em Direto eu sinto que é isto. É contar histórias. O Portugal em Direto é contar histórias. O Portugal em Direto é ires onde os meios maiores não vão. É seres do meio maior e ires aos meios mais pequenos. Sim, eu acho que isso é importantíssimo. É? Isso é importantíssimo. É importantíssimo. É fugir do centralismo e... Mas ao mesmo tempo tu já tiveste algumas peças tuas do Portugal em Direto que seguiram para... Sim, para o telejornal. Depende dos temas. Claro, eu faço muita coisa em Lisboa, atenção. Mas também faço muita coisa fora de Lisboa. Eu diria que é meio-meio. Sabe, em 3 peças faço uma em Lisboa, 2 fora. Santarém, grande. Mais longe é que já foi? Constância. É porque é o limite da nossa delegação. A sério? Sim. Se for Lisboa... daí, é do Porto... Não, já fui às Caldas da Rainha. Já fui às Caldas da Rainha. Fora da tua jurisdição? Não, é dentro ainda. Ok. Mas Leiria já não é. Já é para Coimbra. Ok, Coimbra. Já é para Coimbra. Porque a RTP tem muitas delegações, temos essa facilidade, não é? Já fui às Caldas, à Constância, Santarém, eu passo a vida em Santarém. Há quem diga na RTP que devia haver uma delegação em Santarém para mim. Não há, claro. Eu já fui também a Grândola, isso, mas eu vou muito mais para cima do que, para... Fui uma vez a Grândola só. Mas tu, tu tens 24 anos, mas eu acho que se as pessoas nos estiverem a ouvir e não se estiverem a ver, lá está, diriam que és muito mais velho. Porque lá está, porque tens um arcabouço que não é muito normal na nossa geração. Já me tinham dito isso, mas eu acho que se calhar o problema da nossa geração é que as pessoas frustram-se com muita facilidade e nem sempre se estão a deparar com os obstáculos certos para essa frustração. Sim, concordo. Eu ficava frustrada muitas vezes porque eu não conseguia fazer tudo, mas eu estava a fazer coisas que... demais, eu andava exausta, né? Para, o meu próprio, para a minha própria memória, se esquecer de coisas, né? Eu sou novíssima, eu era novíssima na altura. Acho que o problema da nossa geração é que está habituado, é tudo muito fácil. É muito fácil porque... tem tudo correr bem, não é? E tem tudo correr bem porque é tudo muito fácil, não precisas fazer o trabalho, vais à net. Nem tens que levantar o rabo da cama para fazer um trabalho. Yeah. Queres aprender qualquer coisa? Pá, na net há tutoriais para tudo, aprendes a fazer tudo. Exatamente. Depois, estás com alguma dificuldade, pá, por norma os teus pais vão ajudar-te, não é? Ou por norma tens sempre alguém que te vai ajudar. Eu acho que o problema é que as pessoas chegam ao mercado de trabalho sem ter levado, desculpa a expressão, porrada antes e não vão saber lidar com isso no mercado de trabalho. E isso é por culpa do quê, na tua opinião? É facilitismo. Eu acho que o problema é, nós tivemos, se calhar as gerações anteriores tiveram tanta dificuldade em chegar a certas coisas que agora querem, sim, que agora querem que seja tudo tão fácil que que é do género, os meus filhos não vão passar por isto, vai ser tudo super fácil para eles. Sim. Um dia, quando vai chegar ao mercado de trabalho, depois logo se vê. Não pode ser logo se vê. Isto tem que se trabalhar desde pequenos. Isto tem que se trabalhar desde pequenos. E tu ainda por cima estás numa das áreas que não é mais fácil. Eu estou numa área muito competitiva. Estou numa área muito competitiva. Se as pessoas me perguntarem, ah e tal, tu achas que mereces estar onde estás, não sei o que, há tanta gente que criou o teu lugar, se calhar. Eu penso assim, pá, sim, se calhar há muita gente que criou o meu lugar. Mas eu também sei que trabalhei para chegar aqui, sim, de algum modo, né? Não sou a melhor jornalista do mundo, nem pouco mais ou menos, mas também sei que cresço todos os dias. Sim. E o grande problema é... O grande problema não, não é grande problema, mas há uma característica muito comum no meu meio que é as pessoas acharem que já sabem tudo. Já fiz um ano de televisão e já percebi imenso televisão. Eu não percebo nada de televisão. Eu todos os dias aprendo com toda a gente com quem me cruzo. Toda a gente. E é isso. RTP que parece que na televisão parece que ainda vive nos anos 90. Sim, mas até aí tu aprendes com alguém. Não aprendes enquanto formato de televisão, mas aprendes a fazer televisão. Aprendes, sim, como é que tu vais lidar com as pessoas, como é que te diriges às pessoas, e ganhas uma estaleca que... Eu já tive para ser posta em tribunal, por exemplo, uma reportagem. Conta isso. Conta mais sobre foi, isso. Não vou dizer onde é que foi, mas fiz uma vez uma reportagem sobre aquilo. Estava ali envolvido quase um crime ambiental, okay. E eu tomei conhecimento da reportagem, sei lá, 48 horas antes, uma coisa assim. Fui beber de toda a informação que tinha, porque, por norma, os meios locais têm muita coisa para ti. Li imenso sobre aquilo, não sei o que mais, aquilo sobre um transplante de árvores. Basicamente eles não estavam a respeitar norma nenhuma num transplante daquela árvore em específico. Pá, e o que eu disse na reportagem foi, socorri-me das imagens que tinha, porque lá está, a televisão dá-me essa prova, que eu estive lá, eu vi, o telespectador viu, que eu tinha as imagens. E disse que, como é possível ver nestas imagens, não estão a ser respeitadas, é normas do próprio regulamento da autarquia, não sei o que mais. Recebi um mail a chamar-me de tudo, que era mentirosa, que o código deontológico de jornalista, o primeiro artigo dizia que o jornalista deve informar com rigor, exatidão, isenção, nananana. Aquilo, na altura, confesso, deitou-me um bocado abaixo, porque foi assim o primeiro grande impacto que eu tive com uma reportagem de 3 minutos, mas foi suficiente para aquilo me cair em cima. E eu, na altura, lembro-me que falei na RTP, uma reportagem não é feita só por mim, eu dou a cara, dou a voz, mas há quem deu a imagem, há quem tenha dado a imagem e há quem editou. E eu falei com eles, falei com o meu coordenador, falei com as chefias, falei com toda a gente que podia e... Toda a gente ficou do meu lado, porque eu sabia que tinha razão, e porque eu me suportei, depois fui contactar malta ligada ao ambiente, ligada às árvores, estudiosos, professores, catedráticos, eu muni-me de todas as armas que podia para dizer, não, eu sei que tenho razão, porque eu tenho estas pessoas a dizer-me que eu tenho razão, portanto eu tenho razão. E a questão foi, eu depois tive pessoas a dizer-me, ok, não interessa se fosse a tribunal, ou se fizerem queixa ao provedor do ouvinte, qualquer coisa, nós seguramos-te. Pá, isso foi importantíssimo para mim, ter essa segurança, ter alguém having my back, não é, porque segurar-me, foi importantíssimo, mas fez-me perceber que isto vai-me acontecer imensas vezes. E fez-me perceber também que não vale a pena dormir com esses problemas na cabeça, não vale a pena. A não ser que esses problemas venham atrás de ti. A não ser que venham atrás de mim, mas como eu sabia que não viriam? E provavelmente no Portugal, é assim, no tipo de temas que o Portugal em direto trata, seria muito pouco provável que isso acontecesse. Não é pouco provável. A não ser que encontres, lá está. Eu já fiz alguns temas bastante frágeis, sim, diria. Sim, lembro-me de falar de uma reportagem que na foi... Na Picheleira. No... Sim, exatamente. Essa também foi bastante... Tiveste reações? Tive ali algo... Não, mas tive a autarquia depois a dizer-me que se eu quisesse mais alguma informação, eu disse que não, porque era no local, não era fora. Se tivessem falado comigo, tinham falado ali. e não tive nenhuma repercussão negativa disso, mas percebi que era um tema muito sensível e era uma zona, salas de chute ao ar livre, né? Acho que não é preciso dizer mais nada, uma sucursal do Casal Ventoso, estás a ver, só que anos depois. E eu percebi que o jornalismo é este mesmo, o jornalismo é mexer como sempre com histórias que têm duas partes e há sempre uma delas que vai ficar incomodada, por norma, sempre, por norma, mesmo sempre isto vai acontecer. Mesmo que seja lá da Feira do Chouriço, alguém pode ficar incomodado? Não, aí já são mais... nesta era há sempre alguém que fica incomodado por alguma coisa. Sim, e não vale a pena, e nada pode custar a tua paz, percebes? Nem no jornalismo, nem lado nenhum, não... Isso bateu-me um bocado, porque eu nunca tinha recebido um mail assim, a ser ofendida, porque na primeira era um mail onde eles punham em CC 1000 pessoas para toda a gente ver o que é que estava a passar e para saberem quem é que eu era. Mas não me incomodou minimamente, porque eu sabia que, eles não tinham nada a apontar-me, dois, eles iam perder o que quer que fosse, se bem pusessem em tribunal, só iam perder dinheiro, ia ser uma burocracia, nunca mais íamos sair dali. Três, eu tinha ali pessoas a segurarem-me, isso era muito importante, porque, não é? Porque eu não tinha metido a pata na poça, se tivesse metido, claro que assumiria as consequências desse acontecimento, mas... Não me tinha acontecido nada, portanto, estava super tranquila com isso, super tranquila. Em relação, pronto, acho que toda a gente que nos está a ouvir sabe que a tua profissão é uma das que também é das mais desrespeitadas do país, em vários sentidos, não só a nível monetário, mas também a forma como as próprias pessoas têm a percepção do que é que os jornalistas fazem. E estava-me a recordar que há uns tempos lembro-me de uma entrevista a um político qualquer, já não sei o que era, e aquilo não era uma entrevista, aquilo foi um tempo de antena em que basicamente o jornalista fez uma pergunta e o homem falou meia hora. Um infotainment. Sim, a questão é que ele foi num programa num telejornal em horário nobre. Pegando neste exemplo, tipo, que agora me lembrei, porque é que achas que, por outro lado, o jornalismo parece que cada vez mais tem... Como é que ia dizer? Parece que as pessoas são cada vez mais descuidadas a fazer jornalismo, não achas? Isso também, se calhar agora estás a falar disso, se calhar pode ser um bocado estranho para ti, mas eu sinto que, não sei se é de agora temos mais meios para o fazer ou se é da preguiça que propicia esses meios. Eu acho que há um grande problema que é, de repente, toda a gente é repórter, de repente toda a gente é jornalista, de repente toda a gente é comunicadora. Não é assim. Porque estávamos a falar há pouco, né, que há muitas pessoas que têm... supostos profissionais, e ponho aspas nisto, que têm tempo de antena sem ter tido qualquer tipo de formação. Sim. O que eu acho que acontece hoje em dia no jornalismo é que o poder económico manda, é que a economia manda, é que... O que é mais rentável? Porque o jornalismo tem que ser rentável, senão deixa de existir também. Porque aquela história do Ardina, não sei o que, distribui jornais e tal, o Ardina também tem que ser pago. Claro. E acho que o problema que se põe hoje em dia, estou a dizer problema imensas vezes, acho que a questão hoje em dia é que tem que ser rentável. O que é rentável? É porque é mais rentável. Eu ter um político que está no centro, está no epicentro de um acontecimento qualquer, por bons ou por maus motivos, com o tempo de antena, ou eu estar a contar que uma história qualquer, mesmo daquelas que eu conto, não é? Que passo cá até que contribuiu para o desenvolvimento local em Constância, eu estava há pouco a dar como exemplo. O que é mais rentável? O que é que vai trazer mais audiências? Não sei se é óbvio. Esta é a ditadura. O jornalismo, eu vejo muito o jornalismo como um quarto poder, e é verdade, eu sinto que tenho imenso poder nas mãos, porque o facto de ter feito uma reportagem que me valeu quase ser posta em tribunal, caramba, eu tenho muito poder nas mãos, e tive muito poder nas mãos. Sim. E os jornalistas, às vezes, é que eu acho que não têm essa noção. E por isso é que as pessoas também não percebem o peso que a televisão tem, sobretudo quem faz televisão. É assustador, não é? É um bocadinho assustador. E hoje em dia quem manda é as audiências, é a ditadura das audiências. Mas não é mas a questão é, ok, isso é óbvio, sim, os jornalistas, apesar de não serem bem pagos, também têm de comer, mas eu diria, eu mesmo quando pegam nesses temas de grande audiência, eu sinto que não há... Não há isenção nenhuma. Sim. Não há isenção nenhuma. Esse caso em particular assustou-me imenso. Quer dizer, o jornalista tem ali a oportunidade, já não lembro que político era, se calhar já foi para há 2 ou 3 anos, mas lembro-me que era um político que, ou estávamos em época de eleições e tens que ver que há políticos e políticos. Tu tens políticos que controlam. Não, mas isto era tipo, eu não tenho a certeza, eu acho que era o Paulo Portas, não tenho a certeza. Isto foi antes de ele Sócrates, ter... mas. Ai, o Sócrates é outro que chegou a ter um programa de comentário político que durou 3 semanas. Mas quando tu tens uma pessoa dessas que é tão duvidosa e tem tanta coisa questionável e não a questionas nada... Há um nada, problema em Portugal que é, não há nenhum meio de comunicação que assuma, sim, a vertente política que o conduz. Há muito poucos. Tens em França o Le Monde, tens N jornais em Espanha, sim, na Inglaterra, em que o editorial dos jornais são sempre, este jornal é de esquerda, direita, whatever, mas assume. o jornal. Sim. É assim, logo, tu já sabes que a partir daquilo que tu vais ler, a partir daí, vai ser enviesado à luz daquilo que os guia. Sim. A nível político. O problema que eu acho cá em Portugal é que nenhum meio de... Tu percebes cada meio de comunicação. Sim. Até porque quem tem financia a grande parte dos meios de comunicação são as pessoas de direita ou de esquerda. Claro. Essa é a primeira, não é? Ou grandes grupos económicos, empresas. Assim, sim, sim, sim. E tu tens essa questão aí, que é, em Portugal não há, ninguém se assume assim, e isso vai enviesar tudo. Porque depois tu vais ter uma comunicação que tu não percebes se é de esquerda ou de direita, e de repente vai lá ter um gajo do CDS, 10 minutos a falar sobre não sei o quê, mas depois não vais ter nenhum do PAN, nenhum do Bloco de Esquerda, sim, nem nenhum do Partido Comunista, sim. Nem... Não é? Eu acho que o problema é que isso depois altera a interpretação que as pessoas fazem da realidade. Já tive um monte de pessoas, agora também não consigo dar nenhum exemplo prático, mas um monte de pessoas que me vieram dizer, mesmo colegas meus, a RTP fez uma reportagem, não sei o quê, então afinal os gajos do Bloco é que não sei o quê, não sei o que mais. E eu, sem querer tomar partido, como é lógico, e fico a pensar, mas ninguém foi ouvir a malta do Bloco. Sim. Então o que é que eles têm afinal para dizer, não é? Porque o mais importante, eu acho que o ponto mais importante do jornalista é ouvir sempre os dois lados de uma história. Mesmo sejam só dois, mas sejam 10. Tem que só vir todos. Porque tu não contas nenhuma história com um lado. A história vai ficar sempre incompleta. Pode não parecer, nunca vai parecer incompleta a quem está lá em casa, mas vai enviesar a maneira como elas pensam sobre esse assunto. Porque se tu mostrares só... Agora estamos aqui num bar, este bar tem um problema. Se tu mostrares só... Ai, o bar tem este problema, ouvimos aqui os queixosos, os clientes e tal e tal. As pessoas em casa vão ficar a pensar... Epá, aquele bar realmente está muito mal. E porquê que tu não foste falar com a gerência do bar? Sim. A gerência tem que ter alguma coisa a dizer. Nem que seja não dizer nada, porque não comunicar é comunicar. Não mas é? Isso é um pouco contraditório, porque, quer dizer, se por um lado a falta de orientação política dos jornais acaba por enviesar as notícias, mas também, quer dizer, tendo um lado politizado, esse enviesamento pode ser idêntico, não é? Sim, sim, sim, sim. Por exemplo, acho que em Portugal o único caso de uma publicação que está claramente vincada à sua ideologia é o Observador. Sim, acho que toda a gente sabe que é um órgão de direita. Sim, não, e tem reportagens ótimas e tem coisas ótimas. Também trabalhei lá, não é? Eu adorei. Era por isso que também estava a pegar nisso. Só que, por outro lado, acho que o Observador consegue, por outro lado, enviesar mais essa orientação política mais para a parte da opinião e assim, pronto, já sabes que aquela opinião vai ser de direita e vai ser, muitas vezes, demasiado conservadora, sim, até mesmo para o meu estômago. Não é que eu seja conservador, não sou, mas às vezes acho que... Tolero conservadores, mas em excesso acho que também é como beber em excesso, também faz mal. Tudo em excesso, faz mal. Mas por outro lado, acho que eu sinceramente até prefiro como nós estamos nesse aspecto, sabes? Porque lá está, porque por outro lado... Dá toda a liberdade. Não, e proporcionaria mais essa vontade de conseguires ouvir os vários lados. Mas por outro lado isso não acontece. Será por mais alguma coisa? Será por outra coisa? Não me sei dizer. Não estavas à espera de responder perguntas tão complicadas. Para não estava à espera de ter que pensar tanto, Rui. Não, estou a brincar. Não te sei dizer porque eu não me cinjo, por exemplo, a um órgão só de comunicação. Eu, quando preciso de mais informação, vou procurar noutros. Sim. E nunca leio só um órgão de comunicação em relação a qualquer assunto. É muito raro. Sim. É muito raro ficar... Eu trabalho na RTP, mas é muito raro ficar-me pelas peças da RTP, ou mesmo multimédia, escrito, não tem que ser só a televisão, a rádio, é muito raro ficar-me por ali. Que é muito importante, isso acontecia, por exemplo, muito nas madrugadas, que era, eu fazia as minhas madrugadas, né? Nos noticiários, na Antena 1. Eu ia sempre ouvir a TSF, Renascença, e eles pegavam sempre nos assuntos de maneira diferente. E isto depois já tem a ver com a ótica do jornalista. Para mim, um assunto deve ser pegado por aqui, e para outro jornalista pode ser pegado de outra maneira completamente diferente. Eu achar, não, mas isto deve ser contado é assim. E alguém diz, não, para ver isso, não deve, não, isto deve ser contado é assim. Sim, o ângulo. Eu acho que às vezes, se calhar, o que falta é o diálogo entre os jornalistas. Os jornalistas não falam uns com os outros. Pegam numa notícia e fazem, ok, pegam esta notícia tal e tal, não sei o quê e tal. Porque, não, a Lusa, que é aquela base, não é? Dá sempre ali algum apoio, tu percebes mais ou menos. A Lusa diria que é aquele jornalismo neutro, que é da agência. E depois tu pegas e eu acho que falta um bocadinho isso nas redações, falta discutir. Mas ao mesmo tempo, falta tempo. Porque é tudo para ontem. É tudo para ontem, é tudo muito rápido. Mas isso sempre foi, não é? Sim, sim, porque sempre foi, mas... Porquê é que antes havia esse espaço para diálogo e hoje não há? Porque as coisas estão cada vez mais aceleradas. Não era assim. Quando diz antes era assim. Eu acho que há 20 anos não era assim. Não, estou a dizer antes era assim, um ser para ontem. Aliás, era sim, mais ainda claro, para ontem. Mas porque... sei lá, mas tu fechavas uma edição, estava fechada a edição. Se houvesse alguma retificação dessa edição, era no dia a seguir ou assim. Agora, se for preciso, há temas que voltam a abrir a redação, não é? Sei lá... Uma coisa política, tem que ser um tema muito sério para voltar a abrir uma redação, mas é tudo muito rápido, não há tempo para mastigar assunto nenhum. E nem dá tempo às vezes para fazer as notícias como deve ser, porque eu apanho cada calinada. Sim, também, devo admitir que sim, sim. Os jornalistas deviam ser exemplo, não é? De bom falar, bom escrever. Mas eu acho que esse é um grande problema, não há tempo. não há tempo para ter tempo. E o tempo perguntou ao tempo. Quanto tempo? Não tem nenhum. Neste momento não tem nenhum. Um bocado por aí. Já foi tudo. Portanto, pá, acho que as pessoas já conseguiram perceber que tens um percurso muito... eclético. Muito singular, não diria muito singular, acho que é uma palavra mais bonita. A dança e o jornalismo e passaste, lá está, pela Antena 1, é comunicação, sabes, é comunicação. Mas tu voltarias à rádio, por acaso? Sim. Gostarias essa agora... Se houvesse essa oportunidade. Para fazer o mesmo? É sim. Porque nós não explicámos, tu estavas a fazer os noticiários. Sim, ou seja, eu estava na rádio, não está, há um Portugal em Direto também na rádio, que fez com que o Portugal em Direto à televisão, que antigamente se chamava Regiões, mudasse também de nome e passasse a ser tudo Portugal em Direto. Pronto, tudo bem. Acho que é só um bocado confuso, porque nós passamos a vida a receber mails de pessoas que querem falar para a rádio. Sim. E não para a televisão. Sim. Eu gosto da televisão, gosto muito do que estou a fazer. Voltaria para a rádio, efetivamente, se fosse para contar este tipo de histórias também assim, porque eu estava na rádio, estava em turnos, fazia a informação do dia-a-dia, fazia as hard news e em reportagem quando tivesse que ir, mas era sempre por coisas locais, não é? Presidente da República, Primeiro-Ministro, coisas assim do género, nunca era para fazer este tipo de coisas. Mas eu adoro, acho que a reportagem é uma coisa que te permite contar histórias. Sim. Que as hard news nunca vão permitir, como é lógico. Sim, voltaria, acho que voltaria, se houvesse essa oportunidade. Claro que seguindo agora outros parâmetros, mas sim, voltaria. Tu, quando estavas a estudar, ficaste apaixonada por aquela ideia romântica de jornalismo, quase tipo anos 70, Watergate, missão, e não sei quê. Mudar o mundo. O que é que te chamou mais a atenção no jornalismo? Mudar, a capacidade de mudar, a capacidade de contar histórias, a saber que as histórias que eu contava podiam mudar alguma coisa para alguém, para bem ou para mal. Sim. E eu já me tinha percebido disso, muitas e muitas vezes. Eu já tive problemas que foram resolvidos porque eu disse que ia ao local fazer uma reportagem e as coisas resolveram-se por si. E depois é assim, RTP tem outro peso, não é? Sim, claro. Eu acho que foi esse sentido de, não diria missão, porque hoje em dia é impossível que alguém se esteja apaixonado por esta missão, que já não é missão nenhuma, porque é não, esta, continua esta... a ser uma missão. Não, sim, mas no mal sentido paga, mas é uma missão. Pois, é do género, o jornalismo é muito giro nos primeiros anos em que tu tens outras bases, não é, que sustentam, digamos assim, mas a longo prazo é muito difícil e é um trabalho onde as pessoas arriscam muito. As pessoas não têm noção, mas é um trabalho onde se arrisca muito, muito, quer dizer, imagina, eu agora, eu quase fui posta em tribunal. E quem é que me dizia a mim que não vinha alguém atrás de mim? Não é? Sim. Coisas simples. E quem é que dizia que não vinha alguém atrás de mim? É um trabalho que me deixa mais vulnerável em certos aspectos. E aí também gostava de falar, mas continua. Pronto, mas de resto, se tu me perguntas assim, mudavas agora de profissão e tal? Não. Daqui a uns anos, não sei. Não sei o dia da manhã. Começar a pagar contas. Exato, e tal. Exato. Quando eu quiser criar uma família, essas coisas que para já ainda não são prioridade. Queres criar uma família? Isso. Quero, claro. Quero. Apesar quero do aquecimento global quero, e tudo. Não, que quero vai muito. Acabar, não vai acabar o mundo. O mundo vai mudar. O mundo está em permanente mudança. Sim, vão ser tipo, em vez de ser 100 milhões de pessoas, vão ser 10 a lutarem por uma poça d'água. Mas quero, claro, quero ter a minha família. Mas não é uma coisa em que eu penso agora. Sim. Não, estou muito focada sim, no jornalismo, nova, sim, também sou não muito nova. No século XVIII. Claro, onde eu já devia ir no segundo filho, não é? E coisas do género. Mas falando nessa vulnerabilidade, era um sim. tema que nós estávamos a falar em off e acho que de facto faz sentido. Se tu queres falar sobre isso, sim. Ou estás à vontade de falar sobre isso. Sim. Porque eu não sei se no jornalismo em geral isso costuma acontecer muito, a questão do assédio. Mas, pronto, eu contigo soube que aconteceram algumas coisas e que tu tens uma opinião muito vincada sobre isso e gostava que falasse um bocadinho. Ou seja, que sim, já me sabes, não é? Até porque somos amigos e às vezes falamos dessas coisas, já tive alguns episódios assim um bocado que eu fiquei assim um bocado que é isto. Sim. Mas eu tento relativizar tudo. Pá, eu relativizo tudo. E eu penso assim, porque a verdade é que isto podia dar a acontecer comigo ou com outra rapariga qualquer, ou seja, não é por ser eu. Sim. Não me estou a desvalorizar, como é óbvio, mas há coisas que acontecem, meterem-se comigo, mandarem-me bocas nas reportagens. Eu já tive pessoas que mal me levaram a sério porque eu era muito nova e eu tento combater isso da melhor maneira que sei, falando de outra maneira, agindo de outra maneira, vestindo-me de outra maneira. É que parece, não, mas estas coisas, é estúpido, mas isto tem muito peso. E como é que eu vejo esta questão do assédio? Era disso que estávamos a falar há pouco. Eu acho que há uma grande diferença entre um bom elogio, uma coisa que até te alimenta o ego de alguma maneira, e assédio. Eu acho que o assédio é quando passa a linha e te começa a fazer sentir desconfortável. Eu, de muitas histórias que eu tenho, e já te contei alguma, eu nunca me senti assim tão desconfortável assim, porque eu sabia que estava no controle da situação e nunca me aconteceu nada. Nunca houve nada que me pusesse a minha segurança em risco. Agora, eu também sei que se calhar há coisas que já aconteceram comigo que para outras raparigas, mulheres, jovens mulheres, pá, podiam ser gravíssimas. Atenção. Acho que hoje em dia está muito banalizada esta história do assédio. De repente a gente já foi assediada. Ai, sim. Coisas que para ti não têm valor, mas para outras pessoas poderiam justificar tribunais. Sim, sim. Porque repara, nós analisamos a vida à nossa volta à luz dos nossos valores, da cultura em que nós estamos inseridos, né? À luz dos teus ensinamentos, à luz daquilo que tu aprendeste em 20 anos, né? Ou 18 de escola. Analisamos tudo a essa luz. Agora, como eu sempre tive, foi tudo muito liberal, foi sempre tudo muito... Eu aprendi a relativizar muita coisa. Para o bem e para o mal, quer dizer, imagina, eu, para mim, uma coisa boa nunca é assim tão boa e uma coisa má nunca é assim tão má. Sim. Mas isto é uma aprendizagem também. E isto em relação ao assédio. Pá, eu vejo muitas coisas e vejo muitas pessoas a falar de coisas que eu penso, pá, não, não é. É claro que eu também não sou daquelas de, a pessoa pôs-se a jeito, não sei o quê. Ninguém se põe a jeito para nada. Não, é? Não, porque, não, obviamente não. Porque tu vestes como isso tu bem entenderes. Isto é a mentalidade muito arcaica. Tu vestes como tu quiseres, tu maquilhas-te como tu quiseres, tu fazes o que tu entenderes com o teu corpo. Sim. E ninguém tem que achar que te estás a pôr a jeito para outra pessoa, como é lógico. Até porque eu acho que as nossas ações devem partir e devem chegar primeiro a nós. Sim. Eu faço as coisas de mim para mim. Se isto trouxer algum benefício a mais alguém, ok, agora é de mim para mim. E a questão é que eu acho que esta história do assédio, há muitos homens, e digo mais homens porque é isto que me acontece mais, que acham que as mulheres se arranjam para eles e que estão a provocá-los a eles e que estão não sei o que a eles. Agora, o truque é relativizar, é por isso que eu relativizo. Eu não dou asa a grandes conversas, não dou sorrir e acenar. Eu sou uma pessoa até relativamente bem disposta, sorridente e tal. Isso pode confundir. Sim. Pode parecer que eu estou interessada em alguma coisa, por 99% dos casos não estou. Sim. Mas eu acho que é essa a diferença. Por exemplo, acho que mesmo que um homem seja tipo atraente para uma mulher nunca vai agir da mesma maneira que um homem acha com uma mulher. Acho que um homem, lá está, é isso. Acha que sempre que estão a falar. Sim, com ele, que é que estão com a apontar ele, para ele. É para ele. Ah, ela vestiu-se assim, é para mim, de certeza. Ela se vestiu assim é porque quer. Sim. Não. Tu numa televisão que não é dominada assim. Por pessoas não de uma é idade assim. Extremamente avançada. E homens. E homens, exatamente. Mas achas que... O que é que... Porque, assim, algumas histórias que tu me contaste... Eu, se calhar, acharia que, pá, são graves. Sim, sim. Sabes que alguma... Eu metade delas já nem me lembro, porque eu faço reset. Eu, tipo, pá, aconteceu, olha, boa. Vou à minha vida. E até porque eu não posso queixar, porque na RTP eu tenho muito bons colegas de trabalho, que me protegem muito no terreno. Eu tenho perfeita noção que se me acontecer alguma coisa no terreno, eles são os primeiros a quem... Sim, são os primeiros a... São os primeiros a ir ajudar-me. São os primeiros a meter-se comigo e são os primeiros a ir ajudar-me. E é assim que se estabelece. Tens de ter boa relação com as pessoas que vais trabalhar, com quem vais trabalhar, não é? Convém. E, portanto, nunca me... Sempre foi tranquilo, não sei. Eu não sei se é de mim. Há muitas pessoas que também já me disseram isso que tu disseste, que eu se calhar relativizo demasiado as coisas. Pá, eu não mas... disse que tu relativizavas, não, eu dizia que da minha perspectiva. Sim, parecem mais graves do que na minha, mas pá, não sei, não sei, eu não, honestamente, é um tema que eu acho que está a ser sobrevalorizado. Okay. É claro que eu não estou a falar de violações, eu não estou a falar nada disso. Eu estou a falar do assédio, estou a falar do piropo, estou a falar de uma mãozinha aqui e ali, que nunca aconteceu comigo, por exemplo. Opa, portanto, eu acho que são coisas que efetivamente devem ser relativizadas. Agora, eu também achei que se aconteceu alguma coisa de errado, essa coisa é para ser falada agora. Sim. Não é para ser discutida daqui a 30 anos, como nós estamos a discutir agora coisas dos anos 80. Mas isso também tem a ver com várias coisas. Eu sei que há muitos fatores aqui jogados, pessoas que tinham muito poder. Sim, claro, claro, claro. Agora, deve-se tentar combater isso ao máximo. Deve-se mas tentar... é muito difícil. É muito difícil, sei. Então, há tanta coisa em Portugal que nunca... Tipo, por exemplo, o processo de Casa Pia nunca foi resolvido. Nem nunca vai ser. E nem nunca vai ser. Tipo, como é que... É claro, eu quando as pessoas, quando me aparece um desses casos de abuso sexual e dizem que foi há 20 anos, há sempre essa reação das pessoas, estão a falar agora, é porque querem aproveitar-se de alguma não, coisa. Não, não, não. Mas de não, facto não. É muito difícil... Na altura ter feito... De... Sim. Porque como é que tu fazes frente a esse poder, não é? Claro, claro. Achas que a única... como é que é dizer isto? A forma como tu vais olhar para isso de outra maneira... Depende de se aquilo começa a afetar-te psicologicamente e o teu trabalho também. Sim. Portanto, até agora nunca afetou o teu trabalho? Não. Nem no terreno, nem no terreno. Dizer coisas mais bombásticas. Não, nunca houve nada. Nunca houve nada que não afetar o meu trabalho, nunca. Nunca, nem eu permito. Nem eu permito isso. Afetar-me, é assim, claro que às vezes há. Eu fico a pensar, eu não vou dizer que não, eu fico a pensar em muitas coisas, mas como por norma eu tenho sempre outras em que pensar, mais importantes, eu não, eu desligo um bocadinho daí. Agora, eu sei de muitos casos, sei de muitas queixas, por exemplo, na RTP que já foram feitas, a meu ver, não justificava uma queixa. Porque uma queixa depois é uma queixa vai deixar mal a queixosa ou o queixoso, vai deixar mal o agressor, né, entre aspas, vai criar ali mau ambiente, vai... E às vezes as coisas resolvem-se com uma conversa, não é? Sim. Porque às vezes, nós... Se alguém passa aquilo que para nós são os limites, nós temos de dizer, olha, não gosto que me digas isso, ou não gosto que me faças isso, porque me fazes sentir sim. determinada maneira. Agora, se a pessoa insiste, sim. ok, não é? Portanto, acho que para dançar o tango são sempre esses dois. Não, mas é daquelas coisas, eu não sou fã de extremos, mas sinto que neste caso é importante no sentido em que eu cresci e trabalhei em vários sítios e nunca nem na minha cabeça passou pela cabeça tipo que um piropo ou tipo que apalpar alguém fosse uma coisa aceitável. Sim, portanto, porque é que essas pessoas têm de achar que é? Claro, percebes? Claro. Portanto, acho que por outro lado esse extremo é bom para tentar evitar essas coisas e para as pessoas estarem todas bem umas coisas. Pois, não estou a dizer ser um ambiente bem antissético e ninguém, tipo, cada um está na sua redoma. Mas por outro lado sinto que se calhar nesse caso o extremo pode ser um bocado importante. Sim, entendo o que é que dizes, mas mais uma vez, e sendo rapariga, mulher. Estando do outro lado da barricada, acho que... Não estamos todos do mesmo lado. Estamos todos do mesmo lado, sim, sim. Mas, por exemplo, eu ouço ainda muitos comentários de amigos meus, quando eu digo que alguém se meteu comigo, ou qualquer coisa, ah, pois, então, mas se vais vestido, estás à espera do quê? Ah, se te maquilhas, estás à espera do quê? Estás à espera do quê? Estás à espera de ser respeitada, como qualquer outro dia da minha vida, em que eu vou de calças e de casaco comprido e... Não é? E de gravata aí. Sim, a gravata para cá. Não, por acaso não uso muito gravata. Não uso. Mas sei lá, estou sempre à espera disso, não é? E o problema é que eu acho que o problema é estar mesmo na mente destas pessoas, mas mesmo pessoas da nossa idade, novas. Sim. Porque quem me diz a mim que eu é que estou a pedi-las, que o problema sou eu, não é? O que é que está mal aqui? Não sou eu. Não, são as pessoas. Epá, e quanto ao assédio, eu acho que para mim é um bocado isto. Okay. Para mim é um bocado isto. Muito bem. Relativizar-se. Então, olha, para terminarmos num tom mais alegre, queres dizer alguma coisa especial para os nossos ouvintes? Queres fazer uma previsão do que é que vais estar a fazer daqui a 10 anos? É pá, daqui a 10 anos não faço ideia, espero estar a trabalhar ainda. Gostava muito de estar a trabalhar como jornalista, já ter um filho. Acho que o jornalismo vai durar assim tantos anos? Não sei, porque não? Ou porque não, sim? Não, porque sim. Não sei. Não faço a mínima ideia. Nem gosto de pensar assim tanto no futuro, porque acho que como o futuro é sempre agora. Não é? E é tudo para ontem. É verdade, isto é tudo tão rápido. É que repara, eu há 10 anos, eu lembro perfeitamente o que eu estava a fazer há 10 anos. Desculpa. E lembro-me perfeitamente, e lembro-me, mas não consigo percepcionar o que é que voltar a fazer daqui a 10, mas não sei, eu queria deixar aqui uma nota de que pode parecer que eu faço muita coisa e não sei o quê, mas há quem faça muito mais do que eu. Acho que é sempre possível fazer o que nós quisermos, desde que sejamos organizados. É, mas essas pessoas têm dias de 48 horas, não é? Pois, é que tu fazes mesmo muita. Tu consegues estar em todo lado, basicamente. Sim, em todo lado, mas acho que também isso é um bocadinho cansativo. É um bocadinho cansativo. Mas faz o que se pode. Eu acho que é assim, é aquela expressão de quem corre por gosto não cansa, é mentira. É do género, quem corre por gosto cansa, mas não farta. Olha que é por aí. Olha que lindo final. Vamos acabar aqui. O que é que achas? Acho que sim. Acho que sim. Obrigado. Obrigada, eu também. E espero que tenham gostado. Estamos-nos a aproximar do episódio número 50 do À Beira do Abismo. Não tenho a certeza se vamos fazer alguma coisa em especial ou não, mas mais perto da data vocês verão isso. Desculpem estar com esta voz. Ontem tive um espetáculo de stand-up comedy e cheguei a casa muito tarde. E devo ter falado muito, fiquei assim com uma voz um bocado... Para a semana vamos ter outro Alves, mas que não é da família da Ana Luísa. É o Pedro Alves, que é comediante. Que já participou numa emissão do Escolhe Tu, numa emissão dedicada aos Monty Python, partiu a casa toda, e vamos falar de coisas muito divertidas, espero eu, está bem? Portanto, até ao próximo sábado, já sabem, entretanto sigam-nos nas redes sociais, facebook.com/podcastabismo, ou no Instagram, instagram.com/ruialvesdesouza, só para fingir que tenho amigos, não é? E na plataforma de podcasts em que vocês ouçam isto, pá, também deixem lá o vosso like, não é? Portanto, iTunes, Spotify, YouTube, Mixcloud, Castbox e Podtail, não sei como é que ele foi lá parar, mas está no Podtail, Por isso é isto, está bem? Deixem likes, partilhem, falem com os vossos amigos e deem feedback também. Gosto muito de receber o feedback das pessoas. Tenho recebido pessoas muito simpáticas que me têm dito coisas muito boas sobre as entrevistas e isso é uma coisa que me enche o coração e me faz perceber que isto vale a pena. E desculpem agora ter feito este sotaque do Norte meio manhoso. Está bem? Portanto, olhem, bom fim de semana, tudo de bom e até para a semana. Bem-ajam! À beira do abismo.